São Paulo. Se eu te beijar, eu vou gostar. E se eu gostar, é meio caminho andado pra mar. Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem. Chega e não precisa mandar mais ninguém. Agora.